valer nosso substantivo, organizar nossos adjetivos, incrementar o nosso polo ativo. Sinto-me vivo, acho que estou vivo. Sinto-me vivo, o que é ser vivo? Sinto-me vivo, visitei o âmago e vivo hoje. Um ex-baderneiro hoje, mais um cavaleiro hoje. Eu guardo o negredo hoje. Vem cá que eu vou te contar um segredo. Vem cá que eu vou te contar um segredo. Vem cá. No breu se esconde o segredo, abandone seu medo. O breu é o próprio segredo, abandone seu medo. O breu engole o segredo. E quer saber, eu posso lhe dizer, e vai entender, tudo e mais um pouco. Observações parte de qualquer ciência, principalmente na primeira fase da experiência, onde etapas são analisadas de forma sistemática e detalhes dão real dimensão da marca do conhecimento científico, que tem como ofício responder questões levantadas pelos indivíduos lá distante, terra preta, onde fica o berço, ponto inicial de tudo e qualquer começo, onde adeptos buscam a resposta, onde o segredo é sempre colocado à prova, referente à transmutação da matéria, misturando ideia e outros elementos da terra, tentando achar o ponto de fusão, equilibrando a variável, a parte exata da equação, graças ao advento do banho-maria, idealizado pela grande mulher da alquimia. O breu se esconde o segredo, abandone seu medo. O breu é o próprio segredo, abandone seu medo. O breu engole o segredo. Vem cá que eu vou te contar o segredo. O breu se esconde o segredo, abandone seu medo. O breu é o próprio segredo, abandone seu medo. O breu engole o segredo. Vem cá que eu vou te contar o segredo. Derrotava todos os soldados mandados para impedi-lo. Relatos de sua desobediência viajaram do Reino Proibido até a Montanha dos Cinco Elementos, Terra dos Imortais. Uma vez a cada 500 anos, é onde os ministros celestiais se reúnem para comemorar a longevidade e beber o elixir da imortalidade. Um gole desta bebida celestial, da vida eterna, livra dos sofrimentos e desejos mortais.